A conduta paz di como debemos actuar cando hai un accidente. Paz significa proteger, avisar, socorrer. Proteger a nos mesmos e aos demais. Avisar, chamar a alguén ou ao 112. Socorrer, non mover se é posible.